as pessoas mesmo não percebendo o que esteve por trás do desenvolvimento das vacinas, mas todas percebem que foi a ciência e que foi o conhecimento. E todas estão a pedir ciência e conhecimento para ajudar a resolver problemas do dia-a-dia. E isso é importante porque isso ajudou agora a população em termos mundiais e sociedade a perceber porque é que se investe tanto em ciência e porque é que devemos ainda investir mais em ciência. A ciência está para ajudar a resolver problemas que não são fáceis, são problemas complexos. A parceria entre a Belce3 e a Rádio Boa Nova, em termos de comunicação de ciência, foi a primeira em Portugal. Só surgiu agora mais recentemente a TSF e a RFM, em parceria com o ITQB e com a Nova, a fazer programas deste género de divulgação científica. Nós fomos a ver, já até desde as antigas instalações da Belce3, existe muita cooperação com a Rádio Boa Nova a divulgar ciência, e é o primeiro programa que houve em Portugal de divulgação de ciência, por isso também chamámos Ciência no Interior, e isso é o Espaço de Ciência. Foi o primeiro programa que houve em Portugal, em contexto de rádio. Também a BLC3 tem estado ligado a todo este processo do desenvolvimento da ciência para fazer face à Covid-19, desenvolveram mesmo uma tecnologia pioneira. Sim, estamos já em fases, comparados com o contexto de vacina, já estamos em fase de demonstração tecnológica, é quase como os ensaios clínicos das vacinas, que é fazer a última fase da validação. Estamos já na fase de validação com ensaios reais, desde o setor industrial ao setor da saúde, e já estamos a avançar para o processo de certificação da tecnologia. E onde atua a tecnologia, o AT Microprotect, é num contexto da transmissão pelo ar. É a parte mais difícil e mais perigosa de contaminação. O grande pico que nós tivemos de casos de Natal e de fim de ano foi pelo contexto de transmissão aérea, os airbones, que nós chamamos que são os aerossóis. E, assim, ela tem muitas aplicações, porque a partir do momento que o ar, estamos a falar que é a transmissão, onde existem espaços fechados e confinados, desde um simples carro ou de uma ambulância até um hospital, faz sentido ter esta tecnologia. Estamos sempre a falar em espaços fechados onde há uma presença significativa de pessoas por metro quadrado.